Pessoal, dando continuidade aqui aos intervalos das escalas, hoje nós vamos trabalhar os intervalos da escala de Sol maior. E gostaria de pedir a vocês também para visitar a lateral desse blog em categorias e selecionar a parte de intervalos, onde estão listados todos os intervalos que a gente vem trabalhando até agora. Ok, pessoal? Porque, de repente, aqui na home não dá para encontrar todas esse material que a gente vem trabalhando. Então, a gente está colocando em categorias. Fica mais fácil. É só você ir lá em categorias na lateral do blog, como eu já disse, e procurar por intervalo. Daí você clica, vai estar selecionado todas as páginas com todas as escalas e os intervalos. E os intervalos, né? Para você praticar aí com o violão no seu dia a dia. Ok, pessoal? É importante, é só relembrar, para você tocar e cantar o nome de cada nota do intervalo. Desta maneira, a gente consegue educar o ouvido com mais tranquilidade, harmonicamente e melodicamente. E depois, como consequência, a gente, fica mais fácil para fazer os acompanhamentos musicais. Ok, pessoal? Então vamos ficando por aqui e até a próxima.